Alerta as restrições, plan 3290, número 1 na próxima. Autorizado, vem virar segunda, plan 3290. Telemetria 59, decolado 37, sendo controle 1, 20, do sinal 80. 208 para o 629, uma boa noite. Controle 2, China 6259, decolou. China 6259, contatada na decolagem, via saída São Bruno, submantendo o voo 380. Fala 380, por aí, valida? Vou direto, Leda, o China 6259. 6259. Plan 3897, chame o centro de frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Desça para 2.100, ao eixo 909. Autorizado o final do procedimento em 86. Aplicando o 0 e a força militar. 2.100, 909, autorizado o final do procedimento em 86. Uma 36, faz a posição coral, seu estado encerrado, mantém o nível de voo 060, sob controle ideal. Frequência 90, décima 1. Palermo 1259, chama o centro de Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Estabilizado. Estabilizando agora, 3290, para Lima. Até o final do procedimento, chega o seu salvador, frequência 118, do Sama 5. 895 agora, 3290. Salvador, 3290. 3290, quem me dá no 019, autorizado pouso, pistão 0.1, 40 graus, 089. Autorizado pouso, pistão 0, tá 3290. 3290, no sala 50, direito, sala 1, autorizando a aproximar a nave. 29, direito, obrigado. 290. boa noite, estamos em identificação, chegada da Médio na autoridade. Vamos direto para a posição e tapa do disponível de voo 050, que é legal na 09. Comate Bravo Uniforme, sendo identificação, chegada à mão autorizada. Eu sabia chegada para o nível de voo 080, que é minha aula 019. Scott identification, clear to Bon Arrival, fly to pelo position, direct to pelo position, and descend to 4,000 feet, altimeter 109. Desce 100 restrições para 2003, altimetro 09, autorizada a final do procedimento e aliás, é que se reza a pistola 0, reporta estabilizada. Are you able to fly to Luna position and intercept and complete the ILA train approach? Affirmative, are you able to fly direct to Luna position and intercept and complete the ILA train approach? And this is without restrictions to 2,000 feet. Altimeter 1019, call me Toby. Now, 71 northeast of Salvador VOR, fly to both positions to intercept the boat arrival and report to RG for the service. Solo aos 2-0, libera a direita via Foxtrot, chame solo 1219. Foxtrot, 1219, manda mais. informo, tem condições de manter a proa 155 para sequenciamento? Estamos alterados, dependendo. Tem condições? Operação para sequenciamento, coisa direita para o A1-150, mais de breve uniforme, o seu limite é radial 260, Salvador. Uniforme, deixa para 4.000 pés, altímetro 009. Uniforme, continua o controle. Baixo grave uniforme, no caso de falha de comunicações, deve deixar radial 260, foi para a posição Duna e deixa pelo glide para 2010, perdão, e deixa conforme o glide para, o processo, para completar o procedimento e ele é transferido para 260, mais que grave uniforme. Grave uniforme para o localizador com via esquerda, proa 070. Uniforme, desça ainda até 4.006, aguarde autorização para prosseguir na descida. Grava uniforme, vai seguir o R2332 na aproximação. Agora o mesmo está a 1,5 para a Duna, interceptando o procedimento. Com 1,609 de graus de redução.

aqui na final pistola 7, bate pela direita. Passa na final da Ana Santos, leva o estado. Mike Bravo, Nicole, todos autorizados, estando 7, lançando 40 graus, 06 de noite. Isso é o Nicole, Mike Bravo. Mike Bravo, Nicole, todos autorizados, estando 7, lançando 40 graus, 06 de noite. Bem-vinda para 2010, sem restrições, QNH1009, autorizada a final do procedimento em LS Espírita, pistola 0, reposta estabilizada. Solo aos 3-5, copio o pátio. Está livre. Deixa eu passear, boa noite.